entardecer, na esperança de te ver correndo na areia dessa praia. Eu sou a música no mar, gaivotas par em par, mas você nem olha, você malha. Amores de um verão e...